Papatango Bravo Kilo Whisky, toque código para 01161. Patango Bravo Kilo Whisky, uma vez que você ligou aqui no corredor só. É bom, se vai, se não está no corredor só, você vai direto lá no início. PS, mantenha no mil pés, Bravo Kilo Whisky. Eu tô 3859 estabilizado com Campo Aviso. Então, 3859, chame torre, 1895. 3895, 3859, bom final de semana. Torre Salvador, bom dia, tá 3859, já passando externo, baixo trabalho. Tá 3859, chamou a torre? Chamou a torre. Afirmativo, passou externo, baixou travado, tá 3859. Tá 3859, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 09 nós. Autorizado pouso, não no zero, ciente da 3859. Eco Delta autorizado, táxi, reporta para ingresso na 17. Aponta, Sona. São 3179, está autorizado para estiver funcionamento, chame pronto, táxi. Autorizado, chamada para o táxi, da 3179. Tango Bravo Kilo Whisky, informa o tráfego sentido oposto a 2 mil pés, a 12 milhas, no Charlie 150. Papa Romeo Índia Nova Esmeralda, informa o tráfego oposto a 1 mil pés, no Charlie 150, a 11 milhas. Amanhã chama pronto, táxi. 21, decimal 9. Direita 219, tá 3859. Goiânia está pronto para o táxi. O 6285, está autorizado o táxi e a parte 1 Taxway Índia. Pontera 10, chame torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro no 015. Taxiway Alfa, Tan 3859, bom dia. Tan 3859, muito bom dia, irá prosseguir o Taxi Alfa, reportando 11 da Juliette. Reportando 11 da Juliette, Tan 3859. 225, ponto espera pronto. Ocean M2225, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 130 graus com 10 nós. Linha de pau da 10, 625. Saindo, pátio 1, 3389. Salve, bom dia, 605, centro da informação Índia, autorização de tráfego Galeão. Fogão 1605, está autorizado Galeão, no nível de voo 360. A decolada 10 com a curva à direita na saída da El. Leda, Bridge, via Alpes do Luno 10. Após SMAP, após Lúrito, após Nabacena, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, seu transponder será o 5566. 360, Galeão, Equador 10, curva direita da El, Leda, Bridge, do Luno 10, SMAP. 5566, o transponder 198, controle, gol 605, informa a posição 5. Gente, no 605, na posição 05, chama pronto para o estacionamento. Marão 605, obrigado. Para táxi azul 4299, POB de 116, autonomia 0410, Serra Ribeirão Preto. Azul 4299, estou autorizado táxi até o Travesso, portão 612, aguardando instruções. Autorizado táxi até o Travesso, portão 612, azul 4299. É 6311, aciona identificação, autorizada chegada bom, se desça para o nível de voo 050. Quem chama de cópia? Salvador, TAM 3179, está pronto para o táxi. 230 a bordo, Galeão, 3 horas, 4, 3 minutos. TAM 3179, estou autorizado táxi via Apache 1, Taxi Índia. Ponte para 10, chama a torre 11895, ajuste de altímetro 0 no 5. Autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, ajuste agora 10, 15, tanto 3179. Azul 4299 vai seguir o Airbus da TAM via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 11895, o ajuste de altímetro 0 no 5. Ok, o azul 4299 segue o tráfego da sobrevivência, o tráfego. Fala Salvador, gol 1923, puxa o acionamento no 06. Gol 1923, fica atento em breve, da Azul passando a retaguarda, após estar autorizado para o feedback acionamento, chamando pronto, tá? Após o entrar da Azul, inicia e reportará para o táxi, gol 1923. Tango Hotel Oscar Zulu, está pronto, cópia? Autorizado Salvador Dina, a 500 pés, vai decolar da RMA. Comprou a Ondina, controle para 119.8, é o transponder 0121. 0121 0121 com a bordo, acionamento e decolagem, torre 11895, ajuste no 0 no 5. Fox Touch Mike. Vai chamar a torre 1-1-8-9-5. Papa Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, Tabata, até o Pátio 3, autorizado inicial táxi, reporta para ingresso na pista 1-7. Salvador 7, bom dia, 3-7-9, ponto 0-0, pronto. O TAM 3-1-7-9, autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Vento 120 graus, 10 nós. A linha é qual 10, TAM 3, TAM 7, 9. Índia 9 Beranço, vai na praia da rotatória, reporte visual pro campo. Espera que está 1 0. Para meu pé. Autorizaram, desça para o meu pé, ajuste em Salvador 10-1-5. Airbus vai alinhar e manter cabeceira 104299. Gente, o Bravo, Foxtrot Mike autorizado ingresso, taxia via pista, reporta liberando cabeceira 35, taxiway Lima à esquerda. A Lima vai chamar o solo novamente 121-9 para o cruzamento do Pátio 1. O Bravo Foxtrot Mike. Hotel Oscar Zulu na RMA já acionado, confirma. Gente, decolagem por conta e risco, vento em Salvador de 120 graus com 09 nós, reporta fora do solo. Gente, 120 graus com 09 nós. 1 Taxway Índia, onde espera do 10, vai chamar a torre 118-95. O ajuste de altímetro no 0, 105, bom voo. Oscar Zulu, ciente decolado ao 58, confirmei o transponder 0110. 0110 no transponder, chama o controle 1119.8 para prosseguir até onde? 0110, transfere controle ao Oscar Zulu. Controle Papa Tango, Oscar Zulu, bom dia. Papa Romeu, hotel Oscar Zulu, prosseguindo. É o Papa Tango, hotel Oscar Zulu. Está com Nacional 010, 510, destino de Porto de Angina, sua escuta. Sente, mantenha as condições visuais, reporte final para pouso. Reporta lá, 3179, decola ao 59, controle agora em 119.8, bom voo. 198, boa, bom dia, tá 3179. Salvador, bom dia, tá 3179. Decolou passando 1800 pés da El Leda. Tá 3179, contato radar, saída da El, se me mantém nível de voo 340. Da El 340, tá 3179. Oceano é 6225, Oceano Centro Recife, na frequência 12685, alterne 12545. Do 4299, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 130 graus com 099. Iniciando 4299. Voo 1923, bom dia, alinhar e manter cabeceira no zero. Eco Delta, frequência livre. Papatango, Bravo, Kilo Isso, prossiga. Papatango, Bravo, Kilo Isso, que é autorizado direto a Lagoinhas, frequência livre para coordenação. Oceano é 6311, desça para 2000 pés, ajuste no 0-5, autorizado a final LF, é posto estabilizado. 2000 pés, com 1500, posto estabilizado a final da LF, Oceano é 6311. 6312, via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 0-5, bom voo. Pátio 1, Índia, 1895, 1015 no momento, do Oceano 6312. Bom dia. Salvador, bom, no 88, passando no 90 para 1950, na Rua de Maio, gostaria de voar direto, está consistente na informação Índia. Voo 1888, aciona identificação. Foi na Prodip TAP para chegar na mar e desça para o nível de voo 050. Voando direto de TAP, descendo para o 50, voo 888. Controle está 3179. Prossiga. Tony, muito bom dia, Azul 4299. Passa 3000, nossa escuta. Contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 320. Subindo para o 320, Azul 4299. 3179, prossiga. Possibilidade da presente do Armos Bridge, senhor? Aguarde coordenação, TAM 3179. TAM November Alpha na proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, chame torre 11895. 11895, Índia November Alpha. Tá, 3179, autorizar direto bridge. Direto bridge, tá, 3179, obrigado. Hotel Oscar Zulu, frequência livre. Salvador, 35221, na ciência da informação, a gente já pode ver a vitória da conquista. Torre Índia, November Alpha, visual com campo, na pronta rotatória. Índia, November Alpha, o ajuste 1015 da presente, final da 17 autorizado, reporta 2 milhas para pouso. Para 2 milhas para pouso, de November Alpha. Decola 06, controle em 1, 19.8, bom voo. 119.8, 1923. Controle Salvador, gol 1923. Gol 1923, contato radar, saída da Elsus e mantém a nível de voo 360. Subida da Elsus, sobe 360, 1923. Autorizado, Bravo Kiluíski. Chevrolet 6312, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem da 10, para o Chevrolet 6312. Livre 5221, copy. Prossiga. Vitória da Conquista, nível 200, decolagem 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após direto Conquista, o controle 1, 19.8, aciona 5002. CP 5221 autorizado, nível 200 para Vitória da Conquista, saída Arbor, após Arbor direto Vitória da Conquista, decolada 10 com curva à direita. Frequência do controle 1998, transponder 5002. 1895. 2295, acionar 63, ou 12. Por favor. Sou a Índia, November, final da 17. O vento 130 graus, 8 nós. Torre Salvador, Ocean Air 63, nono, estabilizado na final. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Ocean Air 63, nono. 39. Índia November Alpha copiou a autorização? Afirmativo, senhor. Pouso autorizado, nono 7, Índia November Alpha. Ocean 6312, decola 09, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, muito bom dia. Ocean 6312. Controle Salvador, boa. Ocean 6312, cruzando 1300 pés, ascensão, nível de voo 350. Ocean 6312, contato radar, saída PUCA, sube e mantém a nível de voo 350. Vai na PUCA 350, pro Ocean 6312, quando possível, coordenar direto o Romeu Fox 08, por gentileza, para o Ocean 6312. 12. Comando baixado e travado? Agora sim, baixo e travado, 6312. Gente, o Chanel 6311, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Gente, livre pouso, não no zero, Chanel 6311. Índia November Alpha, solo aos 10, autorizado backtrack, reporta vibrando parte 4. 136, small 25, azul 4299. Alterna 13325, azul 4299. 133, 1888, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado a sinal de reposta estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado, 1888 com 1500. Está mantendo a proa 070, aliás, desculpa, 039 devido a informações, o Oceaner 6312. Entre o Xanã 6312. Oceaner 6312, após o desvio, autorizado Romeu Fox 018. Grato, vando no momento para o Romeu Fox 018. Oceaner 6312. Sim, tinha de novo, Emeraldo. Oceaner 6311, está autorizado o táxi de Alfa Juliette para a posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliette para 08 do Pátio 1, Oceaner 6311. Salve Salvador, da 3304, informa 4 horas e 20. De autonomia com 159 a bordo, alternando Campinas para o táxi. Então, 3304, está autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia, considerado 10, chama a torre 11895, ajuste de altímetro 1095. 1095, ajuste, obrigado. Pátio 1, Índia, 11895, pode ser 03304. 1925. estabilizou o voo 1882. Voo 1888, chame torre 11895. 1835, voo 1882. Salvador, gol 1888. Gol 1888, bom dia, sinal da 10, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 1888, baixado travado. 2685, alterna 2545. Boa, chanelo 6302. Salvador, está 3304, falta no ponto de espera da Unicef. Sim, 3304, mantém o ponto de espera devido ao Boeing da Gol agora passando o marcador externo. Sim, 3304, gol no 888, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento 130 graus com 09 nós. Tá, livre o pouso, gol no 888. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, 221 está autorizado, com suspeitamente é o contato. E o festival de acionamento, camarada, 221. Polo 605, está autorizado, com suspeitamente é o contato. Chama para o táxi. Autorizado no 5, chamará para o táxi, do Polo 605. Na 3304, após o gol na curtíssima linha, mantém cabeceira no zero. Entra, pode entrar, tá ali, mantém no zero. No 888, solo aos 19, direita 121, decimal 9. Direita 219, gol 888. O solo Salvador, gol no 888, livrou 1. 04, autorizado a decolagem pistão no zero, o vento 120 graus com 09 nós. Decolagem 1604, né? Salvador, TP 5221 com 49 a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Salvador da Prefeitura. TAM 3304, decola os 21 no controle agora em 119.8, bom voo. 198, grato, bom dia, bom serviço, 3304. Tony, bom dia, 3304 da TAM, colado, passa 1800, completamente visual. TAM 3304, contato radar, saída Arbor, submantendo nível de voo 380. 380 Arbor. Autorizado, quando autorizado, voa direto Arbor ou direto Alefa. TAM 3304, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, senhora, muito obrigado, é o 3304 da TAM. Direto 304, ou 1822. Com o 605, pronto para o táxi. 163 a bordo, alterna Campinas, 0341, Eldorado. Voo no 605, vai dar a passagem ao Boeing da companhia, ingressando na posição 04, após ser autorizado para seguir o táxi via parte 1, taxiway Índia. Com espera da 10, vai chamar a torre em 11895, o ajuste de altímetro no 095. E a passagem da aeronave da companhia vai ser pátio 1, Índia, espera 18.95 com 1.500, Gol 904, obrigado, bom dia. O trip 5221 vai seguir o Boeing da Gol via pátio 1, taxiway Índia. Com espera da 10, chama a torre em 11895, o ajuste de altímetro no 095. Gente, o trip 5221 autorizado táxi via pátio, pátio 1, direto da Índia, espera chama a torre 18.95, trip 5221. Oi, Salvador, bom dia, bom no 605, ponto espera no 0, pronto. Bom no 605, bom dia, autorizado a alinhar e decolado 10, vento 150 graus com 10 nós. Líder alinhar, decolado 10, gol 1605. Trip 5221, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém, cabeceirão no zero. Após a Salvador, bom dia, TAM 3859. Prossiga, TAM 3859. Autorização Curitiba 340. Gente, 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 360, Vai decolar 1-0 com a curva à direita, saída Arbor, transição LF, via Upper Zulu 2-1, após Sorocaba, após Orana, após Concórdia Rota. Controle Salvador, operem 1-1-9-8 e o transponder 5-5-7-6. Aprovado, decola da 1-0, curva direita, Arbor, transição Elefa, Apesulu 2-1, Sorocaba, Aperalfa 3-1-0, Urana, 198-557-6-3859. O 3859, o pensamento está correto, toma pronto para o feedback, excelente. Funcionamento informa o 3859. Salvador, Mandiga, 1982, informação índia, descendo nível 150. Gol 1982, acione identificação, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Melo, descendo a Mari, gol 1982. Oceana 6250, acione identificação, autorizado de chegada a Mari. Desça para o nível de voo 060. 5221, decola os 28, controle 1-19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia. TP 5221 decolou, cruzando 1500 pés, saída Arbor, na sua escuta. TP 5221, contato radar, saída Arbor, sube e mantém nível de voo 200, cumprindo a restrição. Subida ao nível 200, TP 5221, cumprindo as restrições. TAM 3304, chame centro Recife na frequência 1288, alterne 1260. 288260, bom dia, um bom serviço 3040. Bom dia. Siga aqui o papavito. Poderia confirmar quanto a distância para Arapiraca? Gente, Kilo Papa Vito 050 Radial, está autorizado Salvador Arapiraca, nível de voo 095, vai decolar da 1-0, correção, vai decolar da 1-7. Com curva esquerda no corredor forte, mantendo a restrição de 1 para o peixe. Controle a pele 1-19-8 e o transponder 5-0-4. Uma 1-9-8 é o controle. Poderia confirmar pessoas a bordo? Quem informará a torre pessoas a bordo? O acionamento de táxi. Chamar a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-5, bom voo. Paulo Salvador, Bom Jardim, Channel 63, 1-1, informação índia, autorização Guarulhos, 340. O 6311 tem um pré-autorizado 360, copia? 366, a copia 6311. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva à direita, na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu, 1-6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle opere em 119.8 e o transponder 5013. Ocean 6311, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva de direita, saída da El, Lida Bridge, agora. Boa, Upper Zulu, 1-6, Bravo até o Zulu, trilha conforme plano. 6198, controle, 5-0, no segundo transponder, do Ocean 6311. 6311 da Ocean, o cotejamento está correto, chama pronto para o feedback para Meto. Boa, nono. Mike Echo Delta, vou ir na proa de farol de Itapuã, reporte para descida. Confirme, B. Uno 605, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, 605, muito obrigado, é um bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, tá 3859, puxe acionamento no 3. Botão 3859, sou autorizado se estiver com acionamento, chama pronto táxi. Autorizado, chama táxi, 3859. Casulu, prosseguir. Vem aqui, repartindo para pouso, hotel Casulu. Desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autoriza da final LS após estabilizar. No 095, descendo para 2.000, autorizado LS, estabilizado no 092. controle, Salvador, 5221, solicita como final nível 160. 5221, sente, suba para o nível de voo 160. Sente, Macaco Delta, desça para 500 pés, ajuste em Salvador no 0115, reposta através do parque do Arthur. Controle, CNE 6250, pode prosseguir? Oceano 6250, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Veja no pés, 6250. Bravo, Foxtrot, Romeo, aguarda a cópia. Gente, Bravo, Foxtrot, Mike, Pátio 3, está autorizado para Serra, Yankee, Charlie, Juliette. Nível de voo 430, vai decolar da 10 com curva à esquerda, saída Momo, prova após via Upper Zulu 41, após Otone, após Golf, Uniforme Golf 449, após conforme rota. Controle operem 119.8 e o transponder 5004. Eco Delta, chame torre 11895. Ótimo, 2895. Comandou Mike Eco Delta, 500 para 10.4. Gente, Mike Eco Delta, o ajuste no 0 no 5, reporta vertical do farol de Itapuã. Botarei vertical do farol da porta. 18, transponda 5004. Mike Eco Delta, tem condições de agilizar para o cruzamento final da 10? Sim, autorizado, perna do vento pela direita da 17, reporte para o cruzamento final da 10. Mike Eco Delta tem um Boeing da Gol agora, 2 milhas de duna. Mike Eco Delta, ciente, reportará cruzando a final da 10. Taxi Índia. Ponto 0 no 0, chama a torre 11895, ajuste no 0, 15, bom voo. Estou via Índia, 11895, Band Estera no 03859, obrigado, boa tarde. Uno 982 é a torre? Bom dia, torre, prossiga 1982. continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização, Gol 982. Gol 982, informação de tráfego, helicóptero, cruzando agora o eixo da 0028, vai prosseguir com Pula Norte, não interfere com seu pouso. Tá ciente, Gol 982. Gol 982, confirmando, já abaixou e travou. Baixado, checado, Gol 982. Ciente, Gol 982, tem livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 10 nós. O Mike Eco Delta, tráfego avistado, cruzou final da 10, reporte final da 17 embaixo travado, Mike Eco Delta. Reportará final da 17 baixado e travado, Delta. Consiga. Chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 1260. 1288, alternando 1260, clique 1281. Belfast Mike, está autorizado o acionamento do prototáxi. Delta baixou e travou? Mike Eco Delta na final, baixado e travado. Ciente, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 130 graus, 10 nós. Mike Eco Delta. Delta. Trabalhador, boa tarde, bom dia, 3859, ponte espera no 0 pra. 3859, bom dia, alinhar e manter cabeceira 10. Manter 10, 3859. Solo aos 44, direita 121, 9. Direita 219, 9, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.